eu no meu trabalho como escritor, vejo essa coisa urbana como uma guerrilha, sabe? Vejo o filme como uma consequência. E ali eu vou buscar os fatores para minha música ficar mais rica nesse sentido. Assim. Às vezes eu escrevo como primeira pessoa, como fora da lei, eu sou um bandido, citando o cara que está ali no barato. Às vezes eu estou narrando, como tempo de guerrilha, eu estou narrando, eu estou na favela, de beira de esquina, vendo tudo acontecer. Eu peguei essa temática de guerra e de poesia marginal, poesia que é feita na guerra.